você ver no ar, o brilho dos seus olhos, longe dos seus caídos. O Deus do bar acabou, Daniel. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Fui longe até demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar? Se é bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. Oh! Até me foi usar, contando de ter essa mesma vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Por Deus, tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Foi longe até demais. Sozinho vai ser bem melhor. Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. Oh! Até me fogo não dá, contando de ter essa mesma vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Não perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. A breve fogo não dá. Passar pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. E dos seus carinhos. Yeah! A Ferro e Fogo, ao vivo, Daniel, Zezé e Luciano. É sucesso, é Central do Sertanejo. Recordação de volta na sexta que vem. Agora vamos aí para seis mais tocadas da semana. As mais pedidas, as mais solicitadas, as mais executadas em todo o Brasil. Começando na sexta posição, tem César Menotti e Fabiano. Mudar pra quê? Amar seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa caso você mude. E meu não use sombra, não coloque. Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o porte nem pinte os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Quem muda o caráter, muda a consciência.